longe, muito longe. Vai, nem me diz pra onde. Vai, faz sua vontade. A saudade um dia vai passar. Vai, segue o horizonte. Vai, onde a dor se esconde. Vai, que a felicidade deve ser apenas um. Desfaz, finge que você já não me ama. Mas nada mais, vou ficar olhando as madrugadas a esperar você voltar. Não importa o lugar pra onde você for, eu preciso acreditar que ainda existe o amor da gente. Da gente. Não importa quanto tempo eu tenha que esperar, que seu coração aprenda a me perdoar. Pra sempre, pra sempre. Vai, segue o horizonte. Onde a dor se esconde. Vai, que a felicidade deve ser apenas um lugar. Faz, que desfaz, finge que você já não me ama. Mas nada mais, vou ficar olhando as mãos a esperar você voltar. Não importa o lugar pra onde você for, eu preciso acreditar que ainda existe o amor da gente. Da gente. Não importa quanto tempo eu tenha que esperar, que seu coração